Ô, Capra! Diz. Ela tem um monte de coisa que eu não gosto, cara, mas ela me completa demais. Ah, meu irmão, quando é assim, tem que deixar arder, meu irmão. Ela curte funk, ela é de balada, ela gosta da night, ela é de bebê. Dá um rolê junto com as amigas, só volta pra casa ao amanhecer. Vive a vida tão intensamente, não fiz maldade, é só condição. Quando a gente ama, não vejo defeito. Ela é a dona do meu coração. Existe sentimento, a gente vê por dentro, a gente chuta o pau, a gente faz amor. Tudo é tão perfeito, puro e verdadeiro, tudo é 100%. Quando existe amor, se faltar dinheiro, o amor inteira, em qualquer momento. O amor é professor. Quando existe amor, fidelidade impera, tudo dá saudade, nada causa dor. Isso aí, cara! De dia ela me dá um tanto, da noite sonho. Mesmo com o desencontro, a gente se escolheu. Nosso romance com certeza foi Deus quem escreveu. Dessa forma a gente tá aí, se amando e se respeitando pra não destruir. Casamento, vamos ser exemplo de amor e honestidade sem se dividir. Vamos cantar! Amor, fidelidade impera, tudo dá saudade, nada causa dor. Isso aí, cara. De dia ela que dá um tanto, de noite sonho. E mesmo com o desencontro a gente se escolheu. Isso é bom, a história continua. Nosso romance com certeza foi Deus quem escreveu. De outra forma a gente tá aí, se amando e se respeitando pra não destruir. Vamos ser exemplo de amor e honestidade sem se dividir. Alô, cara, alô, exalta. Deus abençoe a todos vocês, meus amores. Gatinha. Valeu, rapaziada. Meninas, um beijinho na boca, tá?